Coisa medo. Um cara de morcego. Cara de morcego, cara de morcego. Cara de morcego. Cara de morcego. MC morcego, a partir de agora. MC, cara de morcego. Como é que a mulher se agarra com uma perna dessa? Como é que a mulher se agarra com uma nojeira dessa? Ué, cada um mais feio que o outro. É o Satanás cantando. Ué, MC. MC é o meu cacete. Reinaldo Azevedo, meu amigo demais. Reinaldo Azevedo, tá com você. Reinaldo Azevedo, você é um leitor de livros. Você tem vários livros na sua estante. E vou considerar você um cantante por isso. Você lê livro, você tem chato, você é calvo. Eu gosto de homem calvo, eu gosto de homem de óculos, eu gosto de você de óculos, Eu acho que eu vou ter meu nomezinho apagado aqui.